essa canção é mais que mais que uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma. Do que me vem assim, de forma tão caudalosa? Te amo, te amo, eternamente te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. E a solidão se sente acompanhada. Por isso, às vezes, sei que necessito teu colo, teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vai se despindo aos poucos. Me abres o peito quando me acumulas de amores, de amores, eternamente de amores. Robério e seus teclados. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho o seu rosto e digo a ventania, Iolanda, Iolanda, eternamente Iolanda, Iolanda. Eternamente Iolanda.